Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição deste espaço radiofónico chamado 3 em Ponto. Aqui, diretamente da aldeia da Bolhosa, Viana do Castelo. E também vamos entrar desde já em conexão direta com algures Aveiro. Olá, Adriana, boa tarde. Boa tarde. Olá, quer dizer, alguns de Aveiro, ponto e vírgula, não é? Vamos cá, alguns em Ilha, se faz favor. Há sempre esta... Foi o que disse, alguns em Aveiro, Ilha. Vila. Sempre que há alguma coisa, vão sempre buscar Aveiro, não sei porquê. É. Porquê é capital okay. Distrito? Mas sejam... Não faço uma ideia. Sim. Sejam bem-vindos, boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que sejam, onde quer que estejam. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Como já repararam, hoje temos a música mais popular de Portugal, ou uma das, que é o nosso folclore. Portanto, para fazermos recordar os nossos queridos imigrantes que nos possam ouvir, e eles recordarem a nossa música e também fazer com que os lusodescendentes conheçam, podem não conhecer, conheçam um pouco as nossas raízes. E se os ouvintes quiserem sugerir uma lista, por exemplo, deixar a vossa opinião, sei lá, mandarem aqui o grito de folclore mais impressionante que vocês já captaram alguma vez. Porque não? Podem enviar-nos uma mensagem para o nosso e-mail 3@radioantenaweb.info. Muito bem. 3@radioantenaweb.info. Exatamente. Pronto. É este então o e-mail para o qual podem enviar as vossas participações, enfim, não é? E é isto. Proponha-te, não sei o que é que te parece, que antes de passarmos às músicas, enfim, fôssemos ao nosso Informação 3 em Ponto. Okay. O que é que te parece? Tudo bem, vamos lá. Vamos lá ao nosso Informação 3 em Ponto desta semana. Informação 3 em Ponto. Desta vez acertei. Ora bem, esta semana uma notícia, digamos assim, de última hora, como quem diz, na altura da gravação deste espaço radiofónico, aliás, na altura da exibição, já nem tanto, mas da gravação sim, terminaram os programas Hora da Misericórdia e Fé em Debate. Eu não sei o que aconteceu exatamente, o programa acabou sem prévio aviso, também para nós, deixamos de ter acesso ao programa, mas deixamos de ter acesso por um motivo muito simples, porque sem qualquer comunicação, primeiro cessaram as atualizações, até que por fim obtivemos um erro 404 como resposta. Ora, por este motivo, e depois não temos recebido qualquer tipo de comunicado, o programa, consideramos que o programa terminou, ou pelo menos de que nós não temos mais acesso à transmissão do mesmo. E por este mesmo o programa termina, ou aliás, estes dois programas terminam. Há soluções, elas vão ser anunciadas, porque estamos ainda a ultimar alguns preparativos. Há algumas questões já estão resolvidas, desde logo de segunda a sexta, das 8 às 8:30 da manhã, o programa La Tremenda Corte, juntamente com 5 Minutos com o Ted, diretamente de Costa Rica, vamos ter aqui estes dois espaços radiofónicos entre as 8 e as 8:30, de segunda a sexta. Fica ainda por definir, e o Noites de Domingo, daqui a pouco, daqui a algumas horas, poderá já ter mais alguns detalhes sobre isso, que é os espaços de quarta-feira e também de X-Semana, das 10 às 10:30 da manhã. Estes espaços estão ainda livres. Enfim, foi assim uma surpresa. De todas as formas, o mais importante é que o padre Reginaldo Manzato esteja bem. E ficamos nós muito felizes por termos tido a oportunidade de trazer até aos nossos ouvintes tantas emissões ao todo. Foram mais de 600 da Hora da Misericórdia. É um programa que deixa então a sua marca no grupo Antena Web. Está, ou estava a ser transmitido, para que os amigos tenham uma ideia até mais específica, estava a ser transmitido há mesmo, como já disse, 610 edições no total, e o programa estava a ser transmitido, aliás, 611 mais especificamente. E estava a ser transmitido desde 9 de abril de 2012. É verdade, mas pronto, terminou. E mais informações para além dessas que já vos deixei aqui, do Waterman na corte e deu 5 minutos com o Sted, serão então avançadas mais logo à noite, no noite de domingo, quando já estiver definida mais algum ponto. Deixe-me também dizer, estimado ouvinte, que há uma nova área no nosso site, está oficialmente reaberta a parte das notícias rápidas. A partir de agora, se acessar o nosso site, podem encontrar as informações, enfim, notícias que vão acontecendo um pouco por todo o mundo, divididas em 4 categorias: Antena Web, Portugal, Internacional e as nossas notícias de outro mundo, as insólitas. Bom, são estes os destaques deste programa, deste 3 em ponto, desta informação 3 em ponto, e desde já reforçar aqui também enfim, a abertura da Antena Web Momento para o dia 1 de junho. Ainda está disponível a emissão de 1 ano do grupo Antena Web. Vamos, enfim, é um dia de festa. Foi um dia de festa no dia 1 de maio e que nós aqui continuamos também a celebrá-lo de certa forma. Enfim, é este o Informação 3 em Ponto desta semana. Informação 3 em Ponto termina neste exato segundo. É isto. Adriana, tu que estás aqui há quase um ano, não é? No grupo Antena Web. Sim. Que balanço é que fazes deste... até à data? Até à data. Muito trabalho, muito esforço. Não, mas... não, sei. Muito trabalho, muito esforço. Acho que... vendo como eu era no início e como sou hoje agora, consigo fazer... despachar-me mais rápido a fazer as coisas... seja a gravar os programas que tenho em mãos, porque comecei com um, já tenho 3, e também em termos também de fala, também, pronto, fiquei mais liberta, não tão tímida como era no início, que era tipo sim, não, e não saía muito desse estilo, e pronto, estou a gostar do trabalho. Isso é ótimo. É bom quando nós temos trabalho e gostamos dele. Isso é bom. E eu fiquei muito contente. Ontem estava aqui a conversar. Anteontem. Estava a conversar com a Adriana Flora e estávamos a chegar a uma brilhante conclusão. Nós. Eu até não sei se disse à Adriana. Não sei se também disse a ti, Adriana, mas creio que sim até. Nós, em junho, julho do ano passado, éramos sensivelmente 12 a 13 locutores. Aliás, uma equipa de 12 a 13 pessoas. Atenção. Neste momento, somos uma equipa de 20 pessoas. Temos, inclusive, uma equipa... ou seja, 20 pessoas distribuídas por 3 equipas. Em alguns casos, há mais do que... ou seja, há pessoas aqui que fazem mais do que... parte de mais do que uma equipa. Mas deu então 20 equipas, 3 pessoas. Ao contrário, 20 pessoas, 3 equipas. Temos produção de publicitários. Temos... ou seja, a equipa de produção, ou seja, a equipa de voz off e de documentação. Os locutores. E temos também uma equipa de montagem, que vai dando suporte às montagens publicitárias, programas, enfim. Tem sido realmente um trabalho impecável. E desde dezembro que o Grupo Antena Web tem recuperado. Quando eu olhei para os números, isto é uma reflexão ocasionada pelo nosso primeiro aniversário do Grupo Antena Web e também do Canal 1, de certa parte. Porque o Canal 1, enquanto o Canal 1, só existe desde o 1 de maio de 2013. E ver que já nem todos os reclames gravados estão na antena live porque não há espaço. Quando na altura até tínhamos às vezes que repetir um ou outro porque já não havia mais reclames, mais publicitários. Ver a nossa agenda de espetáculos enorme, ver a nossa equipa maior, mais polivalente, também mais equipa, porque já não é só a direção que trabalha, há mais do que um corpo diretivo a trabalhar em vários aspectos, não apenas no seu programa. E ver esta equipa cada vez mais polivalente e tudo mais, realmente é algo que fico realmente feliz, fico realmente muito contente por ver este grupo Antena Web a recuperar-se daquela fase tão complicada que quase nos levou ao fecho, inclusive ao fecho de um dos canais. Enfim, é algo realmente gratificante. Agora, o que eu gostava mesmo era ter a sua participação. Era tão bom se tivéssemos a sua participação. Antes de passarmos à música, só relembrar mais uma vez: 3@radioantenaweb.info. Junte-se aos mais de 3.380 membros que estão no grupo da Antena Web. Pode pesquisar-nos nos grupos do Facebook por Antena Web e vai encontrar este tal grupo que tem no exato momento 3.385. Também pode, se quiser, associar-se à nossa página, deixar um gosto na página em facebook.com/radioantenaweb e juntar-se aos mais de 330 inscritos que já lá estão. Mas já foram menos, atenção. No mês de Abril crescemos bastante nesse sentido. E também dizer-vos que temos aqui o nosso Twitter, que também tem crescido curiosamente, no mês de Abril. Pode passar por lá e deixar... começar-nos a seguir, não é? twitter.com/radioantenaweb. Ouvinte, é gratificante. E agora sim, depois desta reflexão, vamos à música e às informações com a Adriana. Hoje sobre folclore, não é? Vamos lá. Então, vamos iniciar com o acordeão e concertina com cana verde. Bem, o que é que eu posso aqui dizer? Posso dizer que foi inventado em 1829 na Áustria, pelo Acquevel, embora haja quem defenda ter sido 2 anos antes, em França, por Buffet. O nome deriva do facto dos botões dos acordes emitirem um acorde completo. Pertence ao grupo dos instrumentos de vento e é formado por um fole que une uma palheteria colocada em 2 caixas. E não tenho mais nada sobre isto. Tu é que és o expert em acordeões e concertinas. Em concertinas nem tanto. A concertina tem... Eu só conheço a grande diferença da concertina para o acordeão. Primeiro é mais pequena, bastante mais pequena, não é? Como é lógico. Daí concertina. E depois, ela é concertina porque era uma variante do acordeão mais portátil. Digamos que aquilo podia ser um acordeão portátil. E a ideia era que aquilo era tão prático e, para ser mais pequeno, cada tecla tinha 2 palhetas. Ou seja, as palhetas emitiam um som diferente. Quando se abria o folo, uma nota. Quando se fechava, outra nota. Assim era muito fácil fazer acordes, era muito fácil, com menos teclas, fazer-se o mesmo número de notas, não é? E a ideia era mesmo essa. O mesmo acontece com a outra caixa, precisamente, que já aqui fez referência à Adriana, que é onde estão os acordes completos. Onde estão não teclas, mas sim botões. O acordeão é mais grande, maior. Já cometi uma falha destas há muitos anos. Mais grande, tá bom. Mais grande é bom. Já, eu acho que a última vez que disse uma coisa, acho que foi quando tinha mais 5 anos. Maior. E claro, tem notas mais graves, tem abrindo ou fechando o folo, a nota é sempre a mesma. Mas a ideia é sempre a mesma. Agora, claro, a concertina acabou por depois adquirir um som ligeiramente diferente do acordeão. Porque as palhetas são diferentes, a constituição é diferente, e como as palhetas são mais pequenas, para que caibam 2 no mesmo espaço, elas basicamente são, ou seja, é como se o concertina vibrasse mais nas notas, mesmo nas mais graves, não é? É essa a diferença. Ok. Já agora não sei se sabias que há um acordeão escocês. Não. Que é ligeiramente. É igual, mas tem uma ligeira diferença. As palhetas são diferentes. São de outro material, etc. São mais. Dão um som diferente. Por isso é que tenho um som mais parecido com a. Com aquelas gaitas de folos. Não é bem. Não é exatamente o mesmo som, mas é um bocadinho mais parecido. É um bocadinho parecido com isso. Só que é um acordeão. Ok. E vamos de seguida ouvir o grupo folclórico de Vila Verde com o regadinho, pois depois já nada esquece. Não, diz, depois de. Ah, Nada. depois da caninha Ia fazer verde. aquilo um jogo, mas não dá, cana verde não tem nada a ver com o vinho, portanto esquece. Não dá. Se fosse caneca verde. Não, Pois, mas é. ao vinho Se fosse caneca verde já verde. dava para ser regadinho, não é? Pois, exatamente. É de Vila Verde, Mas pronto, não é? ok. Depois. Vamos lá. Este grupo foi fundado em 58 com o intuito de divulgar e preservar as tradições etnofolclóricas deste concelho, que Do Distrito representa. de Braga, já agora. Diz isso. Constituído por 58 freguesias, predominantemente agrícolas, assim como a região do Baixo Minho, onde se encontra inserido, sendo o mais antigo e representativo grupo folclórico do concelho e um dos mais antigos da região e do país. Organiza anualmente o Festival Folclórico de Santo António, Luso-Espanhol, que tem sido ponto alto das festas concelhias de Vila Verde, onde participam normalmente grupos portugueses de várias regiões e grupos espanhóis também de diferentes regiões. Organiza desde 2001 o Festival Folclórico Internações, em julho, com o objetivo de trazer a Vila Verde povos, tradições e culturas de todo o mundo. É sócio efetivo e fundador da Federação Folclore Português, onde ocupa lugar no Conselho Técnico. Está inscrito no Inatel, onde foi-lhe atribuída a Medalha de Mérito Municipal em 83, ao atingir 25 anos de existência. E é instituição de utilidade pública por despacho governamental desde 92. E já não tenho mais nada. E já falei muito. Eu estava aqui a ver. Estava aqui a ver se encontrava o. Qual é que era o rancho mais. O rancho folclórico. Bem, quando pus rancho só encontrei comida. Mas quando pus rancho folclórico já encontrei mais algumas coisas. Pois. Estava aqui a ver se encontrava o rancho folclórico mais antigo português. Ah, aqui diz que é. Acho que é o Grupo Folclórico de Faro, de 1931. Em atividade ainda. Também tem aqui o Santa Marta de Portuzelo. Eles são todos muito antigos, isto é muito interessante. Porque eles são todos o rancho das Lavradeiras. Enfim, é muito giro. Sabe-se o que é que isso me faz lembrar? Faz lembrar os tempos em que eu fazia um programa chamado Alma Lusa. Enfim, bons tempos. Teve mais de 100 edições. E sabes, a maior parte era de música, era conjuntos típicos, era música folclórica, era o que eu passava. Era giro. E pronto, vamos à música, é? Vamos lá então à música. Já voltamos. Até já. E sejam bem-vindos à nossa segunda parte do magnífico 3 em ponto, versão folclore português. Sim, senhor ouvintes, é verdade, estamos aqui depois deste momento musical. Isto agora era giro se o disco arrancasse, porque isto não arrancou quando devia, mas pronto, é uma chatice, mas não interessa. Isto é, sabem como é que é? É. Onde é que estão? Perdi! Onde é que está aqui o disco do grupo folclórico? Ah! Não é grupo folclórico! Orquestra típica escalabitana, meus senhores! Isto, cuidado! Ora, vamos lá bailar um bocadinho, isto é preciso. Isto, uma dança lentinha, porque isto, para quem acabou de comer, ainda está a fazer a digestão, não é? Vamos lá, pessoal! A marcha de saída da orquestra típica escalabitana. Vamos embora! Mas melhor do que esta música, só mesmo. Se me dão licença, ouvinte, se vocês me dão licença, e se... Dás-me licença, Adriana? Yep, dou. Muito bem. É, yep, para sempre folclore, é um bocadinho moderno. Vambora! Olha que exatamente porque é esse clone, vambora! Vambora! Mais um bocadinho. Acordeon, mandolim, caixa chinesa. Vai entrar a pandeireta, saxofone. Meus senhores, 1961, ano de gravação deste tema, para direita. Acordeão em grande agora. E claro, o grande bombo. Não sei como é que o homem da pandeireta não ficou com uma tendinite, que isto era a banana de pandeireta com aquela força e rapidez toda. Aquilo resumo, ou era para perder o braço a meio da música, ou então chegou ao fim, sei lá, pior que um cão no meio do deserto quando corre 300 km. Não sei, digo eu. A não ser que anda a pancada todos os dias e então tem força nos braços suficientes para isso. Mas pronto, 1961, isto é daqueles momentos grandes do folclore português. Já agora, queres ouvir? Não tem nada a ver com folclore, mas tem a ver com acordeões. Queres ouvir um acordeão à maneira? Pode ser. Não vou pôr eu porque, pronto, porque eu sou demasiado bom para passar aqui no programa. Mas se há pouco falava no pandeiretista que ficava sem braços, então este acordeonista ficava sem braços e sem o resto do corpo. Thank you. Vargas. E não era eu, atenção, porque claro, eu fazia melhor, mas não era eu, não. Já agora podias pôr aí uma demonstração tua. Tá bem. Eu sei que não gostas nada de exibir, mas... Nada, eu... Tadinho de mim, eu sou tão discreto. Eu, nada disso. Só aproveito todas as oportunidades, mas tirando isso, nada. Que é isso? Agora está-me aqui a faltar aqui o material, peraí. Pus-me aqui isto, que eu não tinha, por acaso, sendo muito sincero, não tinha isso aqui preparado. Mas também é fácil. Também é fácil. Ora bem, isto assim é uma musiquinha muito simples, que é o que está aqui à mão. É bela. Tem o nome sugestivo de A Pomba da Joaninha. Bonaparte com os Bonapartes, algo deste estilo. Ah, chega. Coitadinho. Coitadinho. É que ele fica mesmo doente, coitado. Vamos dar um bocadinho de asas e ele acha que tem assim... coitadinho. Ai, ai. Não, mas é isso. É daquelas coisas... Pronto, não é? É só que eu fiquei em segundo lugar. E uma vez cheguei em segundo lugar. Não sei, eu cheguei a te contar ou não? Não. Creio que não. Uma vez cheguei em segundo lugar como acordeonista. É, não é? Sim, fiquei em segundo lugar como acordeonista em 1999. Éramos 14 participantes. É certo, aquilo é atividades várias, ou seja... Dentro da música, atividades várias, entre grupos que foram cantar, e mais não sei o que foi dançar, não sei quanto, e eu fui tocar acordeão. E fiquei no segundo lugar. Portanto... Em 14 não és assim tão mal. Não, em 14 não sou assim tão mal. Estava aqui a ver se encontrava essa pérola, porque eu queria esclarecer aqui umas dúvidas. Mas é que eu, entretanto, não tenho aqui já a informação. Que pena. Queria ver se... Porque há uma altura, nesse momento fantástico, em que eu estou, digamos, estou a atuar, não é? Estou na minha atuação. Eu estou aqui até ver se encontro. Vila Morena. Eu toquei a música Grande da Vila Morena. E então... Foste escolher bela música. Pois, deixa cá ver, isto é... Ah, Raras e Inéditas CD2. Sim, porque eu tenho... Eu já lancei, quer dizer, pronto, já gravei, aqui no meu computador está aqui lançado, não é? Vários, 15, ao todo são 15 trabalhos, não é? Então os ouvintes são isto. Eu quero esclarecer aqui uma dúvida com os estimados ouvintes, se me há permitido. Pode ser? Pode, pois. Ora, então aí vai. reparem neste pormenor. Agora. Agora. Ah, agora, agora. A minha dúvida é esta. Aquelas primeiras palmas eram... Ah! Já percebi qual é a música. Ou seria mais na onda do... Ceguinho me toca tão bem. Ai. Ou será que era aquela coisa do... Epá, já chega, já percebemos, vai-te lá embora. É que ainda não tinha acabado de tocar quando bater as palmas. Sempre fiquei com esta dúvida existencial dentro de mim. Ou seja, vocês irão bater palmas a meio. Pronto, ou então, não sei, não sei, ou então, epá, a gente não é que tenha percebido assim grande coisa da música, mas estás com tanto empenho a tocar, pá, que até mereces aplausos. Ou para lá, será que eu naquela altura, aqui na gravação não se vê, será que naquela altura até me vieram as lágrimas aos olhos e as pessoas até bateram palmas? Muito impressionante, se calhar até foi isso. Acho que vou mais achar que foi isso. Do que aquela parte do... Sim! Ou então quiseram ver se tu desafinavas. Ou baterem palmas, tipo... Ah, se ele se emociona e tal. Pois, e te perdias nas músicas. Na música. Exato. Ou se calhar foi mais naquela do... Sim, sim, nós não estamos aqui, hein? Não fomos embora. Tu não estás a ouvir nada, nós estamos a ouvir-te, hein? Mas nós... Pronto, não é? Porque eu olhava, eu realmente olhava para a minha frente, não via nada, eles podiam ficar preocupados. Realmente, se ele olha, não vê ninguém, pensa que já fomos todos embora. Não é? Então, deixamos lá bater palmas para. Não, mas eu acho que foi mais na onda do. Tadinho! Cheguei ainda, não se enganou! Não é? Toca tão bem, caralho! Sim, aqui no Porto isto, caralho, não é? Gente, portanto, isto sendo Vila Nova da Gaia, não é? Pronto, depois deste momento deprimente, vamos lá a coisas mais sérias. Já me perdi, mas pronto. Eu volto-me a encontrar, peraí, rebobinar. Ok, pronto, já me encontrei. Vamos... Faixa número 3. Eu encontro-me rápido. Vamos ouvir o grupo folclórico Alto Aragão com dança. Santa Orósia. Este é um grupo de jaca. Desculpa. Esta, ok. Desculpa. Voltamos atrás, voltamos atrás. Voltamos... Força. Ok, eu peço desculpa aos ouvintes, mas isto quando me dá vontade de rir, não consigo parar. E depois o Carlos estava aqui a espicaçar o braço ainda por cima. E eu, o tadinho? Oh, olha a orelha e as asinhas de anjo. Bem, vamos lá então. O grupo folclórico Alto Aragão com dança Santa Orósia. Este grupo é de Jaca, está a tentar dar uma visão do folclore aragonês e em particular o dos seus vales que ficam nos Pirineus. Desde 75 que estão a trabalhar para o folclore tradicional do Alto Aragão e para manter vivas os seus costumes e as suas tradições. O seu folclore tradicional é variado e está vivo, pois as suas, a sua população, as suas gentes, souberam guardar de geração atrás de geração, até agora, até os nossos dias. Recolhem e interpretam músicas tradicionais lá da zona, como os seus paliteiros, têm as rotas, as danças, os boleros, as valsas, as albadas, as mazurcas, sobremesas e canções de Natal e outros cantos e músicas tradicionais. Tudo isso é apresentado nas suas atuações, como o seu vestuário e os instrumentos correspondentes a cada zona. Tentam ser o mais fiel possível à tradição. Credo! Estar a ler um texto em espanhol e estar a pôr para português é terrível. É, sim senhor, isto merece um aplauso. Isto merece um aplauso. Isso não é um aplauso? Pá, não, mas era o que eu tinha aqui. Não deixas-me ser um aplauso, mas não foi possível, não é? Percebes? Ok. Para todos os efeitos, fica a intenção, pronto. Fica a intenção de que realmente precisa bem, de um aplauso, também... não é? Vamos então seguir e terminar esta parte com o grupo folclórico da Ponta do Sol. Este ao menos eu sei de onde é. É da Madeira. É da Madeira. Yep. Perto do Funchal. Casei com uma velha. Do Funchal. Com música baile corrido. Esta zona tem povoadores de origens muito diversas, a nível de categorias sociais e localidades. Logo a Ponta do Sol se torna um ponto de confluência de culturas que vão sendo assimiladas e enriquecidas, constituindo uma herança etnográfica a preservar, onde estão subjacentes o trabalho, o divertimento, a religiosidade e o sofrimento mais deste povo. Foi para salvaguardar este património cultural em risco de se perder que surgiu em 81 o grupo folclórico da Casa do Povo da Ponta do Sol, hoje designado só Grupo Folclore da Ponta do Sol, com o objetivo de recolher, preservar e divulgar os usos, costumes e tradições da região autónoma da Madeira, em particular o Concelho da Ponta do Sol. E se é finito. E agora sim, os aplausos. Senhor, muito bem, muito bem. Pronto. Isto é prometido a vidro, pronto, não é? Vamos às duas músicas e voltamos para a nossa terceira parte, certo? Claro que sim, claro que sim. Então pronto. Até já. Espera aí que isto há aqui um pequeno aqui lá fora, não sei se tu consegues ouvir lá fora as minhas fãs, consegues? Desde que ficaram a saber que eu, pronto, que eu sou a coordenista. Epá, temos que arranjar, temos que ligar aí para uns seguranças ou assim, porque ou pedir a alguém que se vista como estás vestido, que é para tu sais para um lado, essa pessoa sai por onde elas estão e assim elas pensam que és tu, vão atrás e tu aí já podes sair à vontade. Sais pela garagem e o outro sai pela porta principal. Acho que é uma ideia, acho que é uma boa ideia. Uma pronto, boa eu ideia. Posso sair pela janela, mas quer dizer, está mal, não me quero arriscar. Já agora? É, pelo menos as minhas fãs não gritam como gritavam os dos Beatles ou do Elvis Presley. Não. Essas, se não é pá, o melhor mesmo era a gente escavar para aí um bunker e meter-se lá dentro até aquilo Exato. passar, que senão. Senão, coitada da pessoa que ia fazer de sócia, ficava surdo para o resto da vida. Pronto, vamos à música e já Então, voltamos já então. voltamos até já. É já. Thank you. Caros ouvintes, um momento sério no nosso 3 em ponto. Já falamos de acordeon, do folclore português, e não poderíamos deixar de falar de alguém muito importante que nos deixou há pouco tempo, há essencialmente um mês. Um dos maiores ícones do acordeon em Portugal chamava-se Eugénia Lima. Aliás, é a acordeonista que estão a ouvir precisamente. Outrora, uma acordeonista versátil, dedicou-se nos últimos anos mais à música tradicional portuguesa e a fazer versões de outras melodias ligeiras. Aqui, a nossa justa, ainda que breve, homenagem. Hã? Olha, eu vou falar a sério. Coisa rara. Realmente? Estava para uma notícia, não era? Bastante raro. Mesmo, por acaso. Pois é, ouvintes, estamos lá então à última parte do que falta. Pois, né? Nós podemos e podemos. Eu não tenho informação nenhuma, portanto. Interessa. Ah, pronto. Tenho eu. Então, a nossa primeira música vai ser do grupo folclórico da Portuguesa com Tiro Liro Liro. E o que é que tens de dizer? Grupo folclórico da Portuguesa, que, segundo o que eu consegui apurar, é um grupo folclórico português no Brasil. Este grupo tem. Isto é, se o grupo é o mesmo. Este grupo tem. Chama-se assim precisamente em homenagem a um bairro português no Brasil, na cidade de São Paulo. E que. Ali é um bairro, como é lógico, os bairros no Brasil são muito maiores que os bairros aqui, tem muito mais gente. E é um bairro de praticamente só portugueses. É um bairro destinado aos imigrantes e então fundaram este rancho. Eu aqui vi em 1975, acho pouco provável, tenha sido em 75, ainda que não me surpreende tenha sido pouco depois disso. Mas em 75 não acredito muito, porque. Não sei, parece uma época ainda demasiado. Enfim, demasiado cedo, digo eu, para este saudosismo. Se calhar havia, não sei. Mas tenho aqui essa informação. E o grupo, pronto, canta música portuguesa, canta músicas tradicionais portuguesas. E esta até é bem portuguesa e bem brasileira. Porque este tiro-liro, ele foi um tema popularizado pelo Roberto Leal. Ele cantava na década de 70, e depois à conta deste criou um outro tiro liro liro, mas sim, este é um tiro liro liro que ele popularizou no Brasil. Todos nós sabemos que este vila-realense, ou seja, português, teve muito tempo no Brasil, e esta música, não sei se será tido uma consequência direta, mas a verdade é que este grupo tem, aliás, esta música é também conhecida pelos portugueses do Brasil precisamente por essa popularização do cantor Roberto Leal. Eu estava aqui a ouvir esta gravação e ela até que é antiga, portanto é provável que tenha a ver, ou seja, que fosse daquela altura, não sei, ou anos 80, não sei. Pelo menos a gravação é antiga. Pronto, é isto que eu tenho para dizer sobre esta música e este grupo. E passamos a uma outra música, não é? Temos, sim, senhora. Vamos ter o grupo folclórico de Monsanto com a Margaça. É verdade. Esta música, bem, o grupo folclórico, não sei se os ouvintes estão a ver onde é que ele é, mas eu explico que o Zé de Monsanto. Pois. Que é realmente a informação que eu não consigo confirmar, mas acho que sim, acho que o grupo folclórico de Monsanto é de Monsanto. Não, esta música é muito curiosa. Ela foi retirada de um disco chamado Recolhas Musicais Portuguesas. Um disco, quer dizer, uma coletânea de 18 trabalhos discográficos, cada um referente. Aliás, há ali um que junta. Há ali um disco que junta, portanto, Braga e Viana do Castelo, e há outro disco que junta as ilhas, portanto, Açores e Madeira. E este trabalho foi uma recolha muito interessante, feita na década de 80. Vocês vão aqui ouvir a gravação. Ela é artesanal, ou seja, não há aqui gravação de estúdio, ela é artesanal, uma gravação assim mesmo, ao vivo. E daqui conseguem-se recolhas extraordinárias. Nós temos neste trabalho discográfico, por exemplo, a retratação da viola amarantina, da bragueza, de cânticos tradicionais destas regiões. E nós vamos aqui agora para Monsanto, para este grupo folclórico de Monsanto. É um grupo que não tenho que ter para contar, é um facto, pelo menos não há nada sobre ele. Mas a verdade é que retrata bem, tal como alguns grupos que vão surgindo esporadicamente, não é? Que vão retratando os usos e costumes. Desde já aconselho a compra para quem possa desta coletânea, porque para além dos discos tem um livro enorme. Cada disco tem, ou seja, no total é um livro enorme, mas cada disco tem um livro com a descrição destas, enfim, destas danças e cantares, de cada, ou seja, de cada CD. E depois tem então um livro geral, não é? Que são cerca de 350 páginas, creio, com todas estas tradições e ilustrações sobre vestimentas, enfim, é um trabalho realmente interessantíssimo este. E este grupo folclórico de Monsanto agrada-me especialmente porque é um retrato bem fiel daquilo que é esta, ou seja, estas tradições, não é? E esta margaça, que nem é das coisas, aliás, nem é propriamente, se vocês repararem, quando vem a música, não é como nós ouvimos as anteriores, não é? Este folclore é um folclore diferente, mais rudimentar, mais simples, mas assim é um folclore tão interessante. Eu acho que vale a pena ouvir. Quanto mais não seja por isto, sabemos que é genuíno. É isso. Olá. Sim. Ah. Tudo é isto? Estava deliciado a ouvir. Ah, sim, senhor. É isso. Pronto. É giro. Isto não se traz em ponto tanto original. Assim, super original. Eu ser eu aqui a dar as informações é bom. É giro. Está bem. E mais ainda. Pronto, da primeira tive que pesquisar parcialmente. Mas da segunda não, porque eu tenho esta coletânea. Portanto, isto foi assim uma coincidência. Porque quem faz a seleção aqui musical, regra geral e até a data sem exceção, tem sido a Adriana. E eu basicamente vou, enfim, estou aqui, não é? Mas neste caso foi muito giro, porque esta música, assim que eu ouvi, fez logo pela entrada, fez logo lembrar esta coletânea, depois também tive aqui a confirmar e realmente é esta coletânea então de música tradicional portuguesa. Ei, aliás, música tradicional, não é só música tradicional, é costumes tradicionais. E é isso. Pronto. E pronto, e acabamos o nosso programa. Eu despeço-me por aqui. Para a próxima semana nós voltamos. Se não houver nenhum empecilho que não nos deixe voltar, mas penso que sim. E se nós não nos chatearmos, entretanto, que eu acho que não vai acontecer. Eu também acho que não. Mas não sei, a gente orquestra já aqui umas cenas fixas assim. Agora não tem aqui nenhum efeito sonoro que. Não tem aqui nenhum efeito sonoro. Ah, Carlos, caraca, pá, também nunca tens nada preparado. Pronto, ok. Olha, cá está, pronto, podemos começar a sentear por aí. É realmente. E pronto, espero que fiquem bem. Um resto de bom domingo, já agora. um bom dia da mãe, né? É verdade. Não nos podemos esquecer que sem elas nenhum de nós estaria aqui, porque afinal foram elas que nos deram à luz. E aproveitem o dia que, pelos vistos, estiver como tem estado o calor, podem ir à praia, podem ir para o campo, podem fazer o que quiserem. Fazer umas caminhadas, fazer surpresas às vossas mães, porque não? E já agora um bom início de semana de trabalho, ou de férias não digo, mas de trabalho. E de estudo já agora, também, para todos. Sim, estudo. O pessoal não estuda. De estudo. Isso é para os nerds. O pessoal aqui não estuda. Mas aqui é só praia, sol. E vai dormir de vez em quando, também é preciso, não é? Até porque a gente fica cansado de não fazer nada. Portanto, coisa. Acho que sim. Estudar. Isso é uma chatice. Eu não fazia. Tu fazias isso quando eras mais nova? Quando andavas na escola? O quê? Estudar. Fazia. Eu não. Ah, tá bem. Sabes que eu uma vez fiz uma coisa muito gira. Vou contar isto depois a gente termina aqui o nosso programa. Eu era conhecido na minha escola pelo miúdo que nunca fazia os trabalhos de casa. Mas é que nunca. Nunca. Os professores nem me perguntavam se eu fazia. Está de estilo. Número 1. Eu por acaso vou dizer aqui os nomes reais, mas pronto. Número 1. Adriana, trabalho de casa. Fiz, professora. Número 2, Bruno Miguel, Bruno Filipe, fizeste trabalho de casa? Sim, professor. Número 3, Bruno Miguel, fizeste trabalho de casa? Sim, professor. Número 5, já nem passava por mim, porque não me cantaria eu. Já nem passava por mim, não valia a pena. Então houve uma vez que eu decidi fazer a surpresa. Aula de português. Adriana e tal, Bruno Filipe, Bruno Miguel, número 5. Ah, professor, o que é que foi? Mas eu fiz trabalho de casa. O quê? Tu fizeste trabalho de casa? Sim, e a professora, pum, foguetes, pum, o Carlos fez trabalho de casa. Todos muito estupefactos, uau, o Carlos fez trabalho de casa. Então, o que é que eu faço? Aquilo era o campo lexical, acho que era de mar. Bem, o campo lexical de mar, eu pego lá numa folha, porque eu não tinha feito trabalho de casa nenhum, pego lá numa folha, começo a ler, mar, peixe, marinheiro, pescador, maré. Ó, Carlos, tu fizeste trabalho de casa? Fiz, professora. De certeza? Sim, professora. Absoluta? Sim, professora. Analítica? Sim, como? Professora. Sintética? Não, professora. Pois não, isso é uma folha de teste. Eu explico. É que eu, no meu caso, para que os professores me pudessem corrigir, ou seja, o Braille, a escrita Braille, os professores não entendem. Mas para poderem corrigir os meus testes, tinha que haver uma professora que transcrevesse por cima aquilo que estava escrito em braille. Ou seja, que as folhas de teste, as folhas dos meus testes, estavam escritas em braille para mim e na escrita normal para as pessoas. Ou seja, as pessoas entendiam. Quando eu peguei na folha, claro, esqueci desse pormenor, a professora começa a ver as letras, não é? Não percebe que não me explica aquilo que a folha estava ao contrário para a professora. Ela estava de frente para mim, a folha estava ao contrário para a professora. Mas via letras. É? Percebi que aquilo era uma folha, não de trabalho de casa, mas uma folha de um teste qualquer. Isso é uma folha de teste, eu. Ah, pois fui apanhado. E ela está triste que eu sabia que eu tinha feito trabalho de casa. Uma vez na vida tinha feito trabalho de casa, mas nada. Enfim. Era assim um aluno muito. Que é isso, não é? Pronto. Não, assim, olha, tirando uma vez, sempre passei dano. É isso. Pronto, depois deste momento educativo, de veras educativo, não façam isto. Sério, não façam isto. Não, não é porque seja. Não é porque seja mal fazê-lo. A questão é que, vá, modéstia à parte, mas eu sou uma pessoa de veras inteligente. Portanto, isto não é qualquer um, é? Isto. Vocês. É melhor fazerem, não é? Porque. Pronto, depois não aprendem, não é? Eu aprendi na mesma, mas eu sou um caso à parte. Até para a semana. Até para a semana. Tchau. Tchau. Margaça.